No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Catedral do Fado. Eu sou a Joana e estou aqui, como prometido, para mais um programa repleto de grandes momentos trazidos pela alma portuguesa. Abrimos as portas da nossa catedral, a si e, claro, à guitarra, à viola, ao poeta e ao fadista, à oportunidade de sentirmos este tesouro português bem mais perto de nós. Já sabe que, se quiser fazer um pedido, pode fazê-lo através do nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou então escrever na nossa box de comentários em canal2.radioantenaweb.info. Peça o seu fado e, claro, deixe-se inebriar, encha-se a si mesmo desta oportunidade de sentir o fado. Vamos começar com Maria Severa, fado trazido por Alexandra. Logo depois, ficamos com Trago Fado nos Sentidos, este fado trazido por Ana Maria. E terminamos esta nossa seleção de três primeiros fados com Amar, na voz de Teresa Silva. São assim as três primeiras vozes que abrem então a nossa emissão de hoje do programa Catedral do Fado. Fique connosco aqui no canal 2 da Rádio Antena Web para ouvir este tesouro português. Chama-se ele o triste fardo que vai ser desse enjeitado que se perdeu o maior bem, o amor de mãe. Bem longe onde luar no azul tem mais luz, eu vejo a rezar aos pés de uma cruz guitarras trinai viradas para o céu, um fadista chorai porque ela trinai viradas para o céu, um fadista chorai porque ela morreu. Trago fado nos sentidos, tristezas no coração. Trago os meus sonhos perdidos em noites de solidão. Trago versos, trago sons de uma grande sinfonia. Desatinos. Trago secos os meus olhos que choram desde menino. Trago noites de luar, trago planícies de flores, trago céu e trago mar, trago dores ainda maiores. Quem disser que se pode

Onde o menino Jesus me sorria à cabeceira, onde o menino Jesus me sorria à cabeceira. Minha mãe, com voz fagueira, que só ternura contém, lembra a Virgem de Belém a cantar cheia de fé. Olari, lari, lolé, olari, lolé, meu bem. Olari, lari, lolé, olari, lolé, meu bem. E quando em noites de luar me cantava com desvelos, estrelas vinham poisar os anéis dos meus cabelos, estrelas vinham poisar nos anéis dos meus cabelos, de tantos sonhos singelos que a gente no berço tem. Uma saudade, porém, ainda a chorar me obriga. Foi a primeira cantiga que me ensinou minha mãe. Foi a primeira cantiga que me ensinou minha mãe. E desta forma conhecemos o fim da nossa emissão de hoje. Vamos embora, mas antes de ir, deixe-lhe aqui o nosso e-mail para onde nos pode enviar o seu pedido. geral.radioantenaweb@gmail.com. Ou então, pode também escrever-nos em canal2.radioantenaweb.info. Eu sou a Joana Santos e vou-me embora por hoje, mas amanhã, já sabe, que abro as portas para si que está aí desse lado e quer ouvir sempre um pouco mais deste tesouro português. Amanhã, cá estão presentes os nossos fadistas, os nossos poetas, as guitarras e as violas. Por isso, conto consigo e, claro, com a sua presença. Vamos terminar a nossa emissão de hoje com três grandes fados. Falo de Conta, Peso e Medida, fado trazido por João Brasa. Logo depois, ficamos com Hermínia Silva, que nos traz Fado das Iscas. E terminamos esta nossa emissão de hoje, mesmo com Carlos do Carmo, que nos traz Fado dos Cheirinhos. Desejo-lhe tudo bom, tenha o resto de um ótimo sábado e amanhã cá espero por si. Fique bem, até amanhã. Todo o vinho que se bebe nas adegas, com conta, peso e medida, é um bem que se recebe se não a chega a dar vida à própria vida. Seja velho, seja novo, é um bem que não dispenso. E o vinho é sangue do povo, deste povo a que pertenço. Vamos saudar com vinho vida e uma pipa a escutar, o cantar na despedida. E não me espanta esta verdade, pois quando canta também canta felicidade. Tristezas e alegrias, quem diria, dá o vinho, é bom ver. Esta vida são dois dias e um dia foi feito para beber. E julgo não ser verdade, entre amigos num cubinho, um fatinho bem cantado, entre dois copos de vinho. Vamos saudar com vinho vida e uma pipa a escutar, no cantar, na despedida. E não me espanta esta verdade, pois quando canta também canta felicidade. E não me espanta esta verdade, pois quando canta também canta felicidade. Noutros tempos da ramboia, ai, metia sempre tipoia. Os tascos tinham beleza, davam gosto às brasondelas com conselhos.

grito.